07, por gentileza, stand-by no transponder. Stand-by, 9866, caso receba um helicóptero no pátio ainda, ok? Sim, 9866. Salvador, boa noite. Tem 3197, posição 6, para pushback e acionamento. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, pushback e acionamento, chamará para o táxi. Tem 3196. Autorizado, o modo normal do transponder vai decolar da presente. 07, vento no 30 graus, 05 nós, corredor até reporte fora do solo. Reportará fora do solo, da no 866, solo 854, livre à direita, no 219. No 866, 866, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, no 866. Região 07, chame o controle 1208, decolou 55. Gente. Controle, Guardião 07. Guardião 07, controle Salvador. Mantenha-se sob condições visuais, 500 pés, reporte visual focado. Gente, estou liberando aqui através de. Está pronto, prosseguindo direto para casa e deixar o visual. Salvador, o voo 1168, transfere informação, Victor. Voo 1168, controle de Salvador, desça para nível 050, que é NH10012, autorizada a Mari. Autorizada a NH da Mari, desce até o 050 10012, voo 1168. Sinal trocado, Guardião. Guardião 07, frequência livre, reporte de regresso. Voltará. Solo Salvador, boa noite. Foro 099 para... Tio 1099, autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 10. saída da Éole e da Mótiva. Decola 1-0, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5557, coteja. Boa noite para o táxi 3197, POB 103, autonomia 3 horas e 38, alterna Campinas. 101-03 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 10-108-95, boa. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Tá bravo, já. Tetiono, prossiga. Da Eole da Mótiva, aguarde cópia. 1866, após o Urbano Tatã, segue via Juliette até o através do portão 612, após segue Follow Me até o portão 10. Juliette, até o através do 612, após segue Follow Me no 971 no pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via Perdulu 10, saída da Éole e da Mótiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5561, no coteja. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 1097, decolou 02, chame controle 1208. 1208, boa. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197, saída da EL, cruzando 1400 pés para o 360. TAM 3197, contato radar na decolagem, vou para nível 360, saída da EL. Para o 360, TAM 3197. Vou 1168, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Está presente, vou ir na proa de Duna, autorizado a final do procedimento de LF X-Ray, aposto estabilizado, gol 1168. 2000 pés, Duna 10012, reporta estabilizado, gol 1168. Nova Iorque, 3197. 3197, prossiga. É possível, coordenada presente, motiva. Lutan 3197, chamei Recife em 1251, alterna 13395, coordene a prova comigo. Centro Recife 25123395, obrigado, boa noite. Estabilizando, avistando, gol 1168. 1168, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso, boa noite. 1895, gol 1168. Salvador, gol 1168, transfere, avistando, estabilizado. Change, gol 1168, livre pouso 10, vento no 50 graus, 05 mais. Livre pouso na 10, gol 1168. 1168, solo 13, livre à direita, chame 1219. Alfa, repartente da Juliette. E Alfa, repartente da Juliette, estou no 168. Barcelona 099 com 99 a bordo, autonomia de 3 horas, Alterna Galeão. Gente, 99 a bordo, altímetro no 012, táxi via pátio, mantenha através do portão 612. Pátio mantenha através do 612, voo no 099. Para o táxi, voo 971 com 145, voo com 145, voo com 141 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 95, bom voo. Voo no 099, segue a aeronave da companhia via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 95, bom voo. Segue o voo. Alfa, voo no 099, valeu. Bono 68, após a aeronave da companhia à sua esquerda, segue via Juliette, portão 4. Via Juliette, portão 4, voo do 169. Autorizado alinhar, decolar pistão no zero, vento 130 graus, 5 nós. Salvador, boa noite, 1099, ponto certo. 1099, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém 10, boa, 099. Uno 971, decolando 1 norte, controle 120, decimal 1. 1208, grato, 1 971. Controle Salvador, é o 1971. 1971, no contato com a dana de colagem, suba por 360, saída da El. Atenção, 360, confirmando, direto da El. Afirmo. Ok, direto da El, gol 1971. Gol 1099, livre decolagem, pistão 10, vento 1, 40 graus, Gama 099, decolado aos 22, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Salvador, gol 1099, boa noite. Gol 1099, boa noite, controle Salvador, suba por 360, saída da El, vigilante. Da El, 360, gol 1099. TAM 3662, contato radar, aciona identificação, desça para nível 050, QNH 1012, autorizado a chegada mais. 050. 0, ajuste 012, é o pedido por hoje, Itápia. Afirmativo, por hoje, Itápia, Itápia intercepta a chegada da Mari. Direto Itápia, pode, Mari, 3662. O TAM 3662 vai interceptar ETAP, desça para 2 mil pés. Pode ETAP 2 mil, TAM 3662. Controle o voo 19971, solicita a proa de Mátiva, possível? Guarde coordenação no 971. Aguardo. O 971, está presente o Ibrid. É, presente Ibrid, o 971. Gol 1971, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, lanterna 13395, bom voo. 125, 12, qual a secundária? 13395. 13395, graças, boa noite, gol 1971. Boa noite. Gol 1099, passa nível 140, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, lanterna 13395. 125, 13395, no 099. Controle TAM 3662. Prossiga TAM 3662. Autoriza por hoje sim para 1700 TAM. O 3662 foi Duna, descendo para 2000 pés, livres da restrição de altitude em Itap, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Duna, 2000 pés, sem restrição em TAP 3662, reportará estabilizado. Localizador visual, TAM 3662. TAM 3662, contato final da 36 TLS Activation, me torre 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom dia. Oi, Salvador, boa noite. TAM 3662, final 10, baixado e travado. TAM 3662, livre pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 59, QNH 10 no 2. No 0 no 2, livre pouso no 0, TAM 3662. TAM 63 no 0, boa noite. Chega da Mari, desce para nível de voo 050. Ajuste no 0 no 2, autorizado direto e TAM. W858, call to identity, my arrival, stand for level 060, Tenente 1012. 1012, stand for level 060, 358, stand for my. W858, fly direct to Pabon. TAM 3662, solo 39, libere primeira direita, chame solo 21, decimal 9. TAM 3662, boa noite. Previsto da Eulê da Morte, aguarde cópia. Da Eulê da Morte, aguarde cópia. Gol 1204. Fala, Salvador, boa noite. TAM 3662, lembrou? TAM 3662, boa noite. Táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 3662. Gol 2043, pronto para cópia. Copia, 2043. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêndulo 10, saída da Eulê da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5001, no coteja. Autorizado 360, decola na Adael, desde a moto, atribulou 10, curva direita. 608 ao controle, 5008 ao transponder, 120 para 5001. 001, ou 20 para 3. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Camará, 20 para 3. Eu sou do Cabo para Londrina, passa a bola, eu tenho que estar vivendo litoral. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste na 092 e a ponte visual contínua. Canal 6310, desça para 2000 pés, ajuste 9092, autorização de procedimento de ILS X-Way, repasse estabilizado. Na reautorizada 2000, merecido, repassar a estabilidade na X-Way, autorizado 63. Guardião 07 na escuta. De altitude que mantém. Guardião 07 confirma a altitude que mantém. Controle, Sena 6310, pelo menos esquece, permanecendo 110. Sena 6310, ciente, após desvio e duna. Guardião 07 na escuta. Guardião, controle pelo chamado. Vamos tirar. Guardião na escuta. Controle, o guardião já pousou em Ondina e vai dar uma ligada para a senhora. Sente grata. Ok, não vai cortar, é, confirmando, o guardião pousou e vai filmar por nova decolagem, não vou cortar. Gente, grata pela colaboração, acionamento 390. Não tem problema, tudo que foi. Gente, grata, são 358. Valeu, meu, boa sorte. São 3858, desça para 2000 pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento em LF X-Ray, após estabilizado. 2000, bom, 1012, contra estabilizado. 2002. No 096, boa noite, chega da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 092. Estabilizou o sinal X-Way, desloca 10, SNR 63, 10. SNR 63, 10, complete o sinal de procedimento ILS X-Way, chame torre 118, décimo 95. 295, boa noite. Boa noite, bom povo. 1096, o futuro vai poder assegurar, tá presente? Autorizado de TAP, com 9096. TAP, obrigado, 0 final, ILS, check-3. 63310, traço 97, check-3 de pouso. Livre pouso, pistão 10, vento 130 graus, 62 de 9, que negar 10, 12. 30 com 06, 12, autorizado, check-3 da 10. você travou, Xenérnia 3, 1, 0. Gente, Xenérnia 3, 1, 0, livre pouso 1, 0, 1, 3, 0, graus, meia dúzia de nós. Out of it, it's a coin.